Mike Bravo Tango, completo de final R-Nave, chame torre 118.6. Completando, chamando a torre, 102.6 para o meu Mike Bravo Tango. Dado a final, resposta avisada. Está autorizado após, até a final, reportaremos estabilizado o procedimento mais difícil. Aguarde liberação para pouso, ajuste no 097. Primeiros 90 metros, 90 estão fechados. Ciente, aguardando liberação em 1097, 190 metros. Mike Bravo Tango. American 92, copy. Ready to copy, American 92. Okay, American 90, clear to Recife, flight level 310, via upper risk 58, take off at runway 10 with left turn, at Boca departure, with Alpha Charlie Juliet transition, control is 1-1-9-35, squawk code is 5112. Clear to Recife, flight level 310, upper risk 58, runway 10, left turn, Boca departure, Aracaju transition. 119 Mike Bravo Golf, após etapa de separa 3 mil pés, ajustou 097. Após etapa de separa 3 mil pés, ajustado 1097, Bravo Mike Golf. Papapá, Mike Bravo Golf, iniciação para 1809, 097, a meia dúzia de milhas, completando a final com 190 de ground. Bravo, Mike Golf, reduzindo para 1809. 7 com curva à direita, na saída gole, após direta em rota, controle em 119.35, torre 18, meia dúzia, transponder 5125. Positivo, autorizado com fã 080 FAU, decolo da 97, curva direita, saída gole, apoio direto. 7935 controle, 7862, 5125 no transponder. Está com 05 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Nova Juliette Bravo Delta. Positivo, para acionamento de táxi com a torre 18612, tem um bom voo. 18-6, Juliette Bravo Delta, agradeço a cooperação, tenha um ótimo dia. Estabilizado na final, Papa Tango Whisky Mike X-Ray. Whisky Mike X-Ray, completo final, chamei torre 118.6. 18.6. Papapá, Mike Bravo Golf, desça para 2 mil pés, ajustando 097. Redução para aproximação, autorizado final, reposta estabilizada. O Bravo Mike Golf reduzindo para final, reportará estabilizado. Alfa Lux 34, direito 9219. Direito 9219, está Mike Proctor. Alô, Salvador, Sorcera 2733. Sorcera 2733, voo local, Salvador, Salvador, 035, baixando CTA radial com a radial 003. Se o 2733 tem intenções de decolar, prosseguir meu pé de cordeira cheia até verticalia de Vera Cruz. Depois retorno para tráfego visual, Salvador. Ok, então corredor achei inicialmente até a vertical de Vera Cruz. Sim, chegou a distante. O 2733 vai acionar por conta e risco, mas tem que realizar a cheque do motor. Positivo, livre. Alô, Salvador, Mike Bravo, tá? Mike, é que eu tô com o traço em LS, deve estar 5 milhas de chão, se eu prossigo para 17, vai perder a prioridade, ok? Eu sou táxi, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, Mike Bravo, tá? Se a gente agilizar aqui, não dá pra pousar na 17, não, confirma. Tráfego número 2 está muito próximo do senhor. O senhor vai ter que manter uma esfera na final 17, aguardar o pouso do mesmo e pousar com o número 2. O senhor aceita? Aceito fazer uma espera na final da 17, ok? Gente, então prossiga para o setor norte, afaste 4 milhas após o ingresso final. O Whisky Mike X6. Afirmativo. Oi, Juliette Bravo Delta, chamando para o táxi. Bravo Delta, táxi autorizado, mantém a papá. Positivo, até a papá, Juliette Bravo Delta. Mike, Bravo Mike Golf, chame torre 118, é sua meia. Golf, bom dia. Torre Salvador, bom dia, papá, papá, Bravo Mike Golf, no localizador. Bravo Mike Golf, bom dia, pista no zero, primeiros 90 metros estão fechados, ajuste no 017, 020 graus com 39, pouso autorizado no zero, cheque trem. Está embaixo, travado e checado. O 360 guarda. Acho que se der tempo ainda de coordenar o 38, eu agradeço. Positivo, 38 então será. Obrigado. Mano, interessante, 090 metros. Afirmo, 090, 90. 90, Mike Go. Tamp on the American 980, ready for pushback, 811. You got a target, the time attempt, 370, você poderia manter aqui, tipo, uma perna 200 da 17 aqui, ou podemos alongar aqui? Autorizada presente, inicia a curva esquerda e se ingressar a final da 17. Afirmativo. Uma da esquerda para ingressar na 17 na final da 17, é isso aí. Obrigado. Q50, decolo da pista 10 com curva à direita, cedo da AEL, transição de NER. Controle em 119.35, transponder 5121. Autorizado Guarulhos, nível 380, a rota é a operística 50, decolando a 10, curva direita, da Eldiné. 1935 ao controle com 5121, gol 1923. Positivo, chame para push, confirme o portão. Chamaremos portão 4. Positivo. Obrigado. É, o acionamento vai ser na posição. Confirme? O acionamento na posição, então, já lhe chamo. 040 graus com 29, pouso autorizado na 17. Pouso autorizado na 17, Whisky Mike X6. Salvador, Sorcera 2733, está pronto para o táxi. Positivo, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado, vou local Salvador, Salvador, visual, nível 035. Inicialmente corredor axé restrita a 1000 pés, decola da 190 com curva direita, o controle em 119.35, a torre em 18.612, transponder 0176. Sim, Força Aérea 2733, autorizado então, Salvador, Salvador, no 035, inicialmente corrida curva direita, mil pés, corredor axé, controle 6935, transponder 0176, transponder 0176. Positivo, inicia táxi, chamará na taxiway hotel para cruzar a pista em uso. Chamará no hotel 2733. Salve Salvador, papá, papá, bravo Mike Golf, lembrou, hangar Aerostar. Mike Golf, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, tchau Juliette. Mike X-Ray, Solos 40, qual o estacionamento? Gente, mantenha-se após a papá, faça o backtrack e aguarde para prosseguir, tá? Faça o backtrack e aguarde. Bravo, D, autorizado, ingresso 17, reporte alinhado e pronto. Mike X, autorizado para seguir até a Aerostar, tá? Zero procedure taxi via taxiway Juliet in Alpha at holding point of taxiway Charlie, contact 118.6. Juliet Alpha, holding point Charlie 118.6, American 980, good day. O Bravo Mike Golf vai guardar a passagem do American, após ingresso a Juliet cruza o pátio principal, a taxiway Lima vai chamar a torre 18612 novamente para táxi. Mike Golf. Paulo Salvador, tá 3663. Meia, 3663 da TAM para Guarulhos, confirme o nível que solicita. Nível 380. E 38 já tá ocupado, 36 ou 34? 36. 36 tá guarda. Alô, Gol 605, solicitou Galeão 380, saída prevista. Galeão 38, provável da Elbless. Da Elbless, obrigado. Juliette, Bravo Deltas 44, controle 1935, a viagem. Sente 1935, grato Juliette, Bravo Deltas. Zulu, bom dia, prossiga. Zulu, autorizado, iniciar, cruza no 7, Lima Mike. Correção, Mike Lima, na Lima chame. Correção, o Lima Filho Zulu aguarde para ataque. que o Zulu vai manter simpatia aguardando táxi. Eu tô com um traço aqui na Alfa, ele tá prosseguindo para o Star, ok? Só que estamos aguardando lá, que eu estou de Zulu. 9, senhor. O senhor Adial 249. É, a princípio saindo na Gola e subindo pro nível 80. Positivo, cancelado a restrição, senhor. Afirmativo, vamos subir pro nível 080. Positivo, saída agora em atenção 080, a Juliette Bravel. Afirmativo, o senhor inicialmente vai sair na 259, porque eu tenho as duas aeronaves chegando para estar mare e é conflitante. A princípio, o senhor afasta-se na 259. Positivo, sem problema, Juliette Bravo Delta. Salvador, papá, papá, Bravo Mike Golf. Bravo Mike Golf. É, prossiga. É, eu vou chamá-lo novamente lá para o cruzamento da, da pista, né? O Mike Bravo Golf está autorizado a manter a minha escuta, cruzar o pátio principal, ingressar a Lima, Mike, reportar na Quebec. Mike Golf. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via para o Whisky 50, decola da pista 10 com curva à direita, CWL, transição de NER, controle em 119.35, transponda 5133. Autorizado nível 360, para o Whisky 50, saída da EL de NER, transponda 5133, curva à direita após a decolagem da 10, chamar a controle 19.35, TAM 3663. Positivo, correto, chame para push no portão 5. Formará para pushback, acionamento portão 5, TAM 3663. Gol 1605, cópia. Pronto, cópia, senhor. Tá autorizado para o Galeão, nível 360, via Pesolu 14, decola da pista 10 com curva à direita, seda da El, transição Bless. Controle em 119.35, transponda 5134. Via Pesolu 14, decola 10, curva direita da El Bless, 1935, 5134, é o Gol 605. Positivo, chame para push portão 3. Portão 3, o Gol 605. Tiro Zulu, chame solo 121 decimal 9 para prosseguir táxi. Chama a solo, chama Tiro Zulu. É o seu cruzamento. Mantenha a posição, guarde. Mantenha a posição. Fala Salvador, bom dia, de Papa Tango de Tiro Zulu, no ataque sem Lima para prosseguir ao parte 3. Positivo, Lima Tiro Zulu, bom dia, livre táxi até o parte 3, posicionar na frequência livre. Está livre até o quarto 3 ali, Martino Zolo. Solo Gol no 923, portão 4, acionamento na posição, por gentileza. Sente acionamento, chama para push. Chama na push, 923. Ah, bravo, Mike Golf, autorizado, cruzar 17, prosseguir até a aerostar. Mike Golf autorizado, cruzar, prosseguir até a aerostar. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Via Porto, Avianca 6311. 733, autorizado cruzar pista 10, prossegue seu táxi via Delta, Alfa, no posto para da Charlie, chame torre 1862. 733, autorizado cruzamento, cela Delta, Alfa, no posto para chamar torre 1862. Ações contra 30 milhas de Salvador, o senhor vai curvar à esquerda e vai prosseguir para Ipiaú. Direita 285, limite a 30 milhas após direto do IPA, o Juliette Bravo Delta. 119, décimo perifase. To the party, Mac in 982. Velocidade. Vai reduzir para 250, nossa, na 400. Então, está iniciando a redução agora. Watch your Mac American Niner 80 at 3000, climbing to 310. American Niner 80, control, radio contact, Pacific clear. Senhor à direita. O senhor informou que estava mantendo 500 pés na razão, é uma razão muito baixa para que a gente pudesse autorizar o nível 80. Eu só quero que o senhor livre o setor de aproximação da Star Mare. Por esse motivo, eu estou lhe dando o vetor. E o último foi o 300, o senhor está subindo para o nível 080. Via chegada a mar e desça para 4.000 com 1.017. Para 4.000, 1.017, 3454. A nossa chamada de pouso 1208, já pegaremos uma até em vigor, reduzindo a pista em 1.200 metros. Afirmativo, conforme previsto a partir de 1200. Ok, excelente, grato. Juliette Bravo Delta, o senhor está cruzando agora o setor da Star Mare no trecho Itape Duna. Solo, bom dia, via Baité 1401. Bom dia, Baité 1401, Munhoz da Lapa, nível 100, aguarda estante. Para falar, Momo Papá, seu. Positivo. American Niner 80 Ken Taxi Center, frequency 126.85. 250. Quando o senhor estiver a 30 milhas afastado de Salvador, vai voar direto para Ipiaú. Gente, esquerda 250 a 30 milhas direto de Ipiaú, para o Juliette Brandão. Tá, 9400, livre aproximação. Gente, repartirá estabilidade até 9400. Avianca Brasil 6311, número 2 para pouso, velocidade a partir de agora 220 nós. 220-6311. Então 9400 está agora a 4 milhas para Itape. Para sua informação, posição de 10. 10 horas, 7 milhas, aeronave de pequeno porte, Juliette Bravo Delta, voando, sendo vetorado na Pro 250, passando o nível 050 para o 080. Zero a bordo, 4 horas e 30, o alternado é com fins. 4 horas e 30, com fins do POB, não peguei? 150. Positivo, 150, prossegue táxi Índia Alfa, ponto de espera 18612. Índia e Alfa, 186923. Abaeté 1401 no Cobé. Consigo. Está autorizado Lapa, uma centena via Whisky 42. Decola da pista 10 com curva esquerda. Saída Momo, transição VATAP. Controle em 119.35. Transponder 5127. Fecha. Aprovado Lapa, uma centena. Whisky 42, após decolagem da 10, curva à esquerda. Perfil Momo VATAP. 5127, standby. Após 6935, pode esperar 108.000. Mais 2 minutos para acionamento, senhor 43. Positivo, aciona, chama para o táxi. Para o táxi. Oscar, Papa Alfa, Cobé. Autorizado, voo de São Paulo, 500 pés, corredor Axé, decola 17 com curva à direita. O controle em 119.35, torre em 18.612, transponda 0175. Positivo, hora certa 1157, vai prosseguir agora visual no 085 em voo direto para Ipiaú, câmbio. Confirmando, senhor, se possível 065, Juliette Bravo Delta. Ciente, vai prosseguir visual então no 0625 com rota voada já visual. Positivo, afirmando Juliette Bravo Delta. Então 9400 passa Duna, livre aproximação, cheque o trem. E chame a torre na frequência de 1186 ao 001200. A cabeceira será deslocada em 1200 metros. Teste 9400, já está com o trem embaixo travado, estabilizado. 360 aguarda, confirma a saída prevista. Gole ou fito? Gole ou fito, obrigado. Avianca 6311 aproxima-se de Pelo, em descida para 2000 pés, está autorizada a aproximação. 7-6311. Torre Salvador, muito bom dia, 9400 na final visual embaixo travado. 400, bom dia, ajuste no 017, primeiros 1.200 metros, 10, fechados, continua a aproximação, reporte visual com a cabeceira deslocada. Já está visual com a cabeceira deslocada. Gente, continua a aproximação, aguarda liberação para pouso. Gente, pode confirmar o vento? O vento calmo. Aguardando. Gol no 923, decolado ao 59, chama controle em 119.35.